Bata fome com agroecologia. Visite as feiras agroecológicas mais próximas de você. Agroecologia é se alimentar bem, de forma saudável e sem veneno. A agroecologia é apoiar a agricultura familiar e as feiras agroecológicas. Visite a feira agroecológica mais próxima de você. Acesse centrosabiá.org.br/feiras. centrosabiá.org.br/feiras. Meu país sem fome. Uma campanha do Centro Sabiá.